absolutamente todos, todo el mundo, todos, todos, absolutamente todos, todo el mundo, todos, todos, absolutamente todos, todo el mundo, todos, todos, absolutamente.